Caio, você tá aí? Eu tô aqui. Vamos começar a chamar esses espíritos pra participar dessa sessão? É, porque a gente precisa de ajuda, né? Rafael, você tá com a gente? Ok. Então desce aí, vem participar. E aí, pessoal? Tudo bem? E aí, Rafael, tudo bem? Eu vou chamar o pessoal do Mundo Freak aqui também. A gente tem que conectar em outra frequência aqui, mas a gente vai chamar eles também aqui. Ira, você tá com a gente? Pode descer também, vem participar. Ufa, tava cansada de ficar lá em cima. Falta o Andrei. Andrei, você tá com a gente? Desce aí então, cara. Aqui é Bafomé. Ah, não, pô! E aí, beleza? Eu sou o Guga e você está aqui para uma sessão bastante séria de um assunto que é um pouco delicado. A gente tem que tomar cuidado aqui de não atiçar nenhum espírito, nenhum ser maligno. E para isso, eu trouxe aqui os meus companheiros de sempre, Caio Corraine. Olá, personas! E o Rafael Mafra, tá aqui também. Chega aí, Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? E a gente trouxe também os Ghostbusters da podosfera brasileira, o pessoal do Mundo Freak, Ira Croft. Olá, tudo bem? E o Andrei? Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Estou aqui com essa galera fenomenal. Esse programa, cara, ele não vai ser engraçado. Esse programa vai ser tenso, cara. Porque a gente... Ah, desculpa. A gente vai... A gente vai mexer com o oculto, né, cara? A gente vai lidar com coisas que a gente não é capaz de compreender, eu acho. Ou não, eu não sei, depende das histórias que eles mandaram. Também tá aqui com a gente um senhor de barba branca e capuz, ele tá aqui do meu lado, ele não fala nada, eu não sei porque ele tá fazendo isso. Tem também uma criança que não para de dançar, mas ela tá triste. É o anão do Twin Peaks, cara. Né? Pô, respeita aí com o cara. Pode ser. Eu quero também agradecer a presença aqui do Papa Justify. Bienvenis a miem. Papa Justify, ok? Fica à vontade aí, a gente é amigo. Olha, eu tô bem esperançoso de que seja um programa light, um programa leve, porque de todos vocês eu sou o único que mora sozinho, ok? Eu queria fazer esse disclaimer, mas eu queria fazer esse disclaimer a sério. Assim, se você tem sensibilidades para histórias de terror, se você tem medo de dormir sozinho e hoje você vai dormir sozinho, deixa pra ouvir depois esse podcast, quando estiver andando na rua, estiver num ônibus cheio de gente, pega leve aí. Com a luz acesa, né? É. Tá, vocês não querem gravar 9 da manhã, não? Vamos remarcar rapidão, assim, só pra testar uma coisa. Cara, sabe o que ia ser assustador se na gravação tiver umas vozinhas assim, sabe? Vou te matar. Não, não vai ter nada, não. Vou te matar. Nada. André e Ira, vocês fazem isso há muito tempo, né? Mexer com o oculto, fazer essas coisas, fazem isso toda semana. Como é isso pra vocês? Não dá um cagaço? Olha, eu vou falar que pra mim me dá bastante, mas como eu moro acompanhado, então dá aliviada. Mas eu vou falar que do que acontece na minha vida ultimamente, gravar podcast de terror pra mim tá sendo mais tranquilo, cara. Porque o bicho tá pegando demais aqui. É, a gente tá fazendo isso já há bastante tempo, desde 2012, né? E a gente fala sempre sobre paranormalidade, conspiração, ufologia, né? E capirotagem no geral, que eu acho que é um dos assuntos que o pessoal mais gosta. Inclusive, eu vou já anunciar aqui, eu não quero nem saber. O meu objetivo essa noite é fazer o Caio não dormir. Só isso que eu quero dizer pra vocês. Ainda bem que a gente tem amigo assim no mundo, né? Não é a pessoa querida que ama a gente? Só tem filho da puta. E vocês dois são pessoas espirituais ou vocês são pessoas céticas? Ou mais ou menos na metade? Nossa, bem, eu passei por diversas religiões por causa de pais que frequentavam várias religiões. E por eu ser curiosa e gostar de ler todas essas religiões em que eu passei, eu vivi mesmo. Eu li, eu estudei, eu me envolvi diretamente. Então, durante muito tempo, eu acreditei em várias coisas. Passei por um tempo de ceticismo também. Também. E hoje eu voltei para as Machias. Então, como eu sou de uma cidade do interior com muitas histórias, com muitos acontecimentos que não dá para ignorar, então hoje eu tô muito mais na crença dessas coisas. Entendi. É um muito lance... mais believer, como a gente chama lá no Mundo Freak. E você, Andrei? Olha, eu vou falar que eu, como o host do programa, quando eu idealizei lá o Confidencial, eu chamava sempre o cético e o believer pra fazer o contraponto, porque eu, pessoalmente, sou um cara muito em cima do muro. Sei. Eu gosto de falar que a minha crendice vem muito do espírito carioca. Eu tento não ser otário. Que isso significa? Se chegar uma pessoa do nada na rua e falar, hoje você vai ganhar muito dinheiro, aí eu vou... Pera lá, malandro. Eu sei que eu não vou ganhar muito dinheiro. Então eu não vou acreditar porque eu não quero ser otário. Agora, se baixa um Exu sem luz na minha frente, me fala a mensagem, a parada acontece, eu falo, cara, eu vou ser muito otário de não acreditar que essa parada aconteceu. Então eu tento seguir nessa linha maluca que eu mesmo coloquei. Então, como vocês falam lá no Mundo Freak, né, que a Astaxerã nos proteja a partir de agora. Opa. Aliás, explica aí pra todo mundo quem é a Astaxerã. Astaxerã, ele é o Jesus loiro das galáxias, que vai vir à Terra buscar os seus com um ônibus espacial. Olha, eu gostaria de falar, Ira, que você tá sendo jocosa e a Elba Ramalho acredita na Astaxerã, então eu espero que você não desrespeite a Elba Ramalho. Então, de novo, que a Astaxerã nos proteja e vambora. Caio, quando a Astaxerã chegar, sabe onde ele vai chegar primeiro? Onde? No grupo secreto do Guga Cash, cara. Ah, claro. Onde quem é da nova era, quem já tá vivendo a era de Aquário, já é assinante, sacou? Ah, que telúrico. Faz todo sentido no mundo. Tem uma parada que eu tô pra falar um tempão aqui, que lá tem conteúdo exclusivo todos os dias. Já falei isso? Não. Então, tem conteúdo exclusivo. Vocês são muito bons. Tem conteúdo exclusivo todos os dias. Então, se você gosta do Guga Cash, mas você não se aguenta, porque, tipo, putz, acabou, eu preciso demais. Lá, todo dia tem um mini Guga Cash e você assina com o PicPay. Você vai em picpay.me/GugaCash e você assina lá, vai custar 15 pratas, mas você pode ganhar até 10 de volta, sacou? E uma coisa legal do PicPay é que você também pode usar ele agora em todos os lugares que tem a maquininha da Cielo. Tipo, tem mais de 1 milhão de lugares e não é, tipo, 1 milhão metafórico, é 1 milhão de verdade. Então você chega lá e fala assim, ó, quero pagar com QR Code. Aí o lojista coloca lá, opção crédito, coloca o valor, aperta o botão verde, aparece o código, você escaneia com seu PicPay e pronto, cara, você pagou. Você não precisou levar nada, você usou só o seu celular e você tá vivendo. Não precisa mais levar carteira. Não precisa mais levar carteira pra lugar nenhum. E quer uma coisa mais Astaxerã, mais, né, nova era, do que não precisar usar carteira fora de casa, cara? Essa é a verdadeira era de Aquário. É. Essa foi a melhor maneira de terminar o Merchan na vida. Então, vamos pro jogo? Bora. Bora. Bora. Vamos. Ah, mano, mas a falga vai me concursar, mas tem que fazer uma... Detector de mentira. O jogo de hoje é o Detector de Mentiras do Terror. É, todo mundo aqui trouxe as suas histórias. E é um jogo clássico aqui do programa, você já sabe. Caio, explica as regras do jogo aí que eu não lembro. Então, a pessoa vai contar uma história, que pode ser verdade ou não. E ao final dessa história, deste conto, todos vão responder o que eles acreditam. Ah, eu acredito que isso é verdade. Ah, eu acredito que isso é mentira. E aí, dependendo, né, se for verdade ou mentira, quem acertou a resposta ganha um ponto, e a pessoa que contou a história ganha um ponto por cada um que ela enganou. Ok. Então, se ela contou uma verdade e as pessoas votaram em mentira, ela ganha o ponto dessas pessoas. Vai dar certo. Você quer começar, Caio, já que você explicou tão bem? Vamos lá, então. A minha história é a seguinte. Eu já desmaiei de susto. Opa! Ok. Teve uma vez que eu era bem pequenininho e eu tava numa feira de ciências, como se fosse uma feira de ciências, que sei lá, eu não sei como isso funcionava muito em São Paulo, porque praticamente todo meu histórico escolar foi em Mococa, e lá funcionava bem diferente. Mas era uma feira de variedades na escola do meu irmão mais velho. Uhum. Então, eu tava na escola do meu irmão mais velho, né, que tava rolando várias coisas. Tinha um lugarzinho que tinha umas comidas, aí tinha uns projetos de ciência, e aí a gente tava andando por ali e me mandaram entrar numa sala. Não, entra nessa sala aqui, vai ser legal, vai ser divertido. Eu era muito pequeno, né, não tava entendendo nada, mas quando eu entrei, abri a porta, fechei a porta, a sala tava toda meio escura, sabe? Tipo, tava meio, pouca luz entrando, uma luz meio de cores que não eram pra ser uma luz, tava meio esquisita. Quando eu dei por mim, tinha monstros por todos os lados, uma música sombria altíssima, eu tinha entrado num pedacinho do inferno, que eu não sabia como sair. Daí, eu me joguei no chão, comecei a chorar e apaguei. pelo que me disseram depois, as pessoas me arrastaram pra fora, né? Estavam lá os meus pais, esperando uma criança feliz e recebendo aquele corpo inanimado, né? Pra lidar. E a situação foi basicamente essa. Eles tinham transformado uma sala, porque como era um projeto de variedades, cada sala tinha o seu projeto, o projeto dessa sala era fazer uma sala de terror, fazer uma... Tipo, é aquele negócio do Play Center, sabe? Noite do Terror, que vem monstros, esse tipo de coisa. Castelo mal-assombrado. Então, todas as salas lá, elas tinham duas entradas, né? Então, eles fizeram meio que um caminho de uma entrada até a outra, em que a pessoa entrava, tomava susto, via os monstros e tal, e saía de lá dando risada, porque, né, se assustou. Eu era uma criança de, sei lá, 4 anos, ninguém me avisou, e eu desmaiei de susto. E tinha alguma coisa específica que você viu e falou assim, ai, caralho, isso aqui é terrível? Eu lembro que tinha... As pessoas, elas estavam... Pareciam, né, que estavam maquiadas, e a coisa que mais me pegou foi que... Um cara, ele tava, acho que com uma máscara de borracha, né? Eu, de verdade, eu não lembro direito como que era. Mas parecia uma máscara de borracha, mas ele tava com muito sangue na cara. E ele ligou uma lanterna muito próximo da cara dele, muito próximo da minha cara. E aí foi quando me deu o piripaque, eu me joguei no chão, comecei a chorar e apaguei. Ok. O que sua mãe fez depois disso? Eu, sinceramente, não sei. Assim, eu só sei que eu acordei no colo dela e... Ela tava bem brava e a gente tava meio que no processo de ir embora. Vou começar, então. Eu acho que é verdade. A história, ela se alinha com outras coisas que o Caio conta aqui da infância dele. Faz sentido. Eu acho que é mentira. Eita. Ok. Bem, conhecendo o Caio, eu sei que o cagaço nele é forte, né? Então eu acho que é verdade, sim. Eu acho que faz todo sentido. E eu acho que isso provavelmente deve ser, talvez, a sua bússola de cagaço até o dia de hoje, né? Não sei se isso te marcou muito. Foi um trauma na sua bússola vida. Bússola de cagaço. Rafael. Eu acho que é mentira. Eu acho que o Caio passou por isso, sim. Mas ele não desmaiou, não. Ele chorou muito, bateu nos monstros, tomou uma coquinha, mas não desmaiou, não. Você acha que a parte do desmaio é mentira? É, eu acho que rolou esse negócio do terror aí, mas acho que ele não chegou a desmaiar, não. Entendi. Eu concordo com ele. Também acho que o Caio não chegou a desmaiar, mas eu também não acho que ele deve ter feito muita coisa. Eu acho que deve ter ficado bicudo num canto com medo. E eu também fiquei muito na dúvida com a idade. Eu achei que com 4 anos ele ainda tava aqui em São Paulo. Bem colocado. Caio, revela pra gente. Verdade ou mentira? Então, é verdade. Yes! Isso aconteceu. Ou seja, eu ganhei 2 pontos. Eu ganhei o ponto da Ira e o ponto do Rafael. Então tem 2 pontos pro Caio, 1 ponto pra mim, 1 ponto pro André. Isso. E foi aqui em São Paulo. Eu ainda morava em São Paulo. Foi antes da minha mãe falecer. Eu só mudei pro interior quando eu tinha 6 anos. Entendi. Eu troquei os lados. É, então foi aqui, foi lá no Cleómenes Campos, uma escola que eu estudei também, na minha 8ª série. E eu odeio aquelas pessoas de todo o meu coração até hoje. Rapaz. Rafael, você pode ir o próximo? A afirmação é a seguinte. Minha mulher já viu minha alma. Eita. Mas você tá falando literalmente ou metaforicamente? Metaforicamente eu sei que sim. Não, literalmente. Ah. É o seguinte. Teve uma época da nossa vida, a gente namorava ainda. E tinha uns hotéis aqui em Brasília, porque aqui em Brasília os hotéis ficam cheios durante a semana e vazios no final de semana. Então eles faziam promoções pra você passar um dia no final de semana lá. E aí a gente pegou um desses dias e foi pra um hotel aqui em Brasília. A gente foi e foi um casal de amigos nossos também, cada um pro seu quarto. Porque é a história de fantasma, não de putaria. Cada um foi pro seu quarto. Aí de noite a gente tava dormindo e de repente a Emília me acorda e fala assim, Rafa, eu falo, que foi? Aí ela falou, eu tô com medo. E me abraçou e começou a me apertar muito forte e tremer. Ela tremia. Eu falei, que foi? Que aconteceu? Ela falou, eu vi a sua alma saindo do seu pé. E aí eu falei, que alma? O que, Emília? Alma nem existe. E ficou por isso mesmo. E aí ela ficou tremendo, eu abracei ela e a gente tentou se acalmar ali e dormir, enfim. No outro dia, a gente foi tomar café da manhã com esse casal de amigos, e aí a menina desse casal, ela virou pra mim e falou assim, Rafael, você bateu lá no quarto de madrugada? Uou! Por que eu bateria no seu quarto de madrugada? Ela falou, não, porque eu ouvi você batendo, e ouvi uma risada, E achei que era você zoando a gente, aproveitando que tava no hotel, assim, brincadeira. Então você é brincalhão, eu falei, pô, mas eu só faço brincadeira boa, né? Não ia bater na sua porta de madrugada. Ela falou, não, eu tenho certeza que bateram na minha porta. E foi isso a história. Cara, então não só você sai do seu corpo pelo seu pé, como você é um espírito zombeteiro. Espírito zombeteiro, exatamente. Bom, peraí. A gente não precisa acreditar que isso realmente aconteceu. A gente tem que acreditar. A história é que a Emília teve essa experiência. Ela viu isso acontecer. Sim. Isso é o que a gente tá questionando aqui, se é verdade ou mentira. Isso. Tá. Isso. Isso aconteceu mais de uma vez? Não, foi só essa vez. Você tava de meias? Olha, é uma boa pergunta, não é? Não, cara, não durmo de meia. Que ofensa. Podia estar frio, sei lá. Talvez você devesse dormir de meia a partir de agora. É, segura a alma com a meia, né? Não, tá, uma última coisa. Vocês encheram a cara antes de dormir? Não. Então eu acho que é mentira. Eu acho que é verdade. Eu acho que é mentira. Essa história pra um cético tá muito esquisita. Sei não, hein? Eu acho que é verdade. Rafael, qual o veredito? É verdade. Aconteceu do jeito que eu contei. Ah, nem fudendo. Sério? Caraca! Sério. E ainda teve o lance de bater na porta e tudo mais? Teve o lance de bater na porta. Esse foi o mais sinistro. Caralho, Rafael, você tem muito que dormir de meia. Olha, diz a lenda que cobertores ajudam. Eu acho que não. Eu não sei se meia também tem esse efeito. A gente tem que colocar uma câmera no seu quarto filmando vocês dormindo, cara. Olha aí, ó. E de repente fazer um filme de terror de maior sucesso de todos os tempos, só com essa imagem. O Caio falou que era verdade, então 3 pontos pro Caio. Eu e o Andrei falamos que era mentira, então 2 pontos pro Rafael, né? 0 pontos pro Andrei, 1 ponto pra Ira e 0 pontos pra mim. Então agora tá 3 pro Caio, 2 pro Rafael e 1 ponto pra todo mundo. Andrei, sua vez, cara. É, eu vou contar a história de quando eu previ um fantasma e uma república estudantil. Ok. Ok. Eu devia estar com uns 19, 20 anos na época. Era a época que eu tinha acabado de começar a faculdade e eu já estava aqui em São Paulo, só que eu tinha me mudado para o interior de São Paulo, que é Bauru. Uhum. Tava fazendo faculdade. E acabou aquela coisa de faculdade, cervejada e tal. Fiz alguns amigos por aqui. Alguns deles, um núcleo deles, morava e dividia em uma república, assim. Eles alugaram uma casa. Eram umas 5 ou 6 pessoas. E o que que acontece? Eu não gostava daquela casa de jeito nenhum. Eu me sentia meio esquisito lá. Eu entrava... Eu sentia um clima meio estranho, assim. O que gerava aí um mixed feelings, porque eu gostava muito deles e frequentava bastante o lugar, a gente bebia, ficava até de madrugada, mas eu geralmente não gostava de ficar sozinho e existia um cômodo em específico daquela república que eu não gostava de jeito nenhum, que era a cozinha. Eu não ficava sozinho na cozinha de jeito nenhum. Não era só louça suja, não? Em república, é, né? Antes de conhecer a Ira, eu era uma pessoa que, enfim, eu não tinha muitos dotes, então eu não me importava com um dos outros. Fica aquela louça suja seca, sabe? Ah, pô, quem nunca já criou uns fungos, assim, numa panela que teve que jogar a panela fora, né, gente? Olha. É. Olha, então, fungo na panela é meu, fungo na panela. Não! E louça suja seca também. Cacete, eu dei um de graça agora. Ei. Valeu, cara. Aquele... E aí, o que que acontece? E aí, eu não lembro exatamente do contexto. A gente tava assistindo alguma coisa, a gente tava jogando videogame. Em dado momento, alguém ficou me cutucando com essa história de não gostar de ir na cozinha sozinho, né? Porque já era um fato comumente ali daquela galera. E aí, a pessoa ficou me cutucando, tipo, ah, por que você não vai? Até em dado momento, eu virei pra ele e eu falei as seguintes palavras. Eu não gosto dela porque ela só tem uma perna. Fecha aspas. Eu não sei porque eu falei isso. Eu, enfim, eu não sei mesmo. Caramba, era um saci ainda. É, pô, podia ser. Tipo, sei lá, não baixou nada em mim. Eu lembro de ter falado, só que eu não falei, não sei exatamente por quê, só saiu as palavras. E o pessoal ficou meio assim, tipo, me olhando com uma cara esquisita, assim, do tipo, ah, sei lá, tentando interpretar o que tava acontecendo e tal. Achavam que eu tava só zoando, que eu tava tentando puxar alguma coisa, enfim. Aí, esqueceu isso. Meses depois e tal, esses meus amigos, eles tinham que entregar a chave do apartamento que eles moravam e tal. E aí, o que que acontece? Eles começaram a arrumar as coisas e tal. Eles perceberam... Não é que, eles já sabiam que estavam lá. Só que, por essa coisa de ficar limpando as coisas, arrastando o móvel pra lá e pra cá, eles notaram curiosos que tinha meio que um alçapão na parte de cima. E aí eles abriram. pra investigar. Não, o que tinha. Não, cara, já tava saindo. Já tava indo embora, passou todo esse tempo em paz. Ô, caralho. Sabe o que eles encontraram, Caio? Não sei. Tava cheio de pó e tal, alguns nem curtiram ficar lá por causa de alergia, essas coisas, mas o que eles encontraram lá foram uma série de documentos, uma série de papeladas, e um deles era um atestado de óbito. Putz. E lá também tava encostado, sabe o quê? Uma perna mecânica. Ah, não! Não! Tchau! Tô deitando embora. Foda-se esse programa. Acho que o Caio sabe mesmo. Enfim, moral da história. Na verdade, tipo assim, eles não ligaram uma coisa na outra. É que contando assim, parece que ligou uma coisa na outra. Mas a verdade é que eles só se deram conta, fizeram essa ligação, tipo, 3 dias depois. E fica aí uma história de coincidência? De fantasma? Ok. E aí? E agora, céticos? Ok. Eu acho que é verdade, cara. É muito bem caprichada a história pra... Tem muito detalhe, assim, pra você ter inventado isso agora. Bom, se bem que você pode ter inventado já tarde. Não, mas eu quero acreditar. I want to believe. Eu vou dizer que é verdade. Caio. Eu tava aqui, mas eu só tava achando engraçado. Fingir que eu não tô. Acende a luz aí, Caio. Fica aqui com a gente. Cara, eu vou votar em mentira só porque não quero acreditar que isso seja verdade, porque senão eu vou ficar com muito mais medo que se for só mentira. Ok. Então você... I don't want to believe, no seu caso. Exatamente. Tá bom. É, eu acho que é verdade, porque eu observei um certo orgulho na voz do Andrei quando ele conta essas histórias. Ele tem orgulho, né, da história de ter previsto, de ter sido o veículo para essa profecia. Teve um pouco de desprezo porque eles não perceberam na hora, mas ele ficou satisfeito de que a frase que ele disse aparentemente do nada tinha uma correspondência na realidade. Ok, então você acha que é verdade? Verdade. Tá, Ira. Eu vou de mentira que o Andrei profetizou isso. Ok. Andrei, qual o veredito? A história é mentira! Ah, droga! Ah, caralho! O Caio! Pau no cu da mulher sem perna! Só que eu posso falar um negócio só pra deixar o Caio cagado? Por favor. É que a história não aconteceu comigo. Eu inventei um monte de detalhe maluco, mas a história é meio que real. Não, deixa a mulher lá, gente, não. Inclusive, eu vou te apresentar essa amiga, tá? Oh, Deus. Bom, o Caio foi pra 4 pontos, o Rafael continua com 2. Então, o André enganou 2 pessoas, eu e o Rafael, ele vai pra 3 pontos. A Ira vai pra 2 pontos e eu continuo com 1 ponto. Ira, sua vez. Ok, eu vi o espírito da minha avó quando ela morreu. Ok. Tenso. Certo. Ela tava de meia? Pra nós, na família, a minha avó, ela sempre foi a coluna de todos. Uma história até bem comum entre mulheres, aquela coisa de vó que casou cedo, teve vários filhos, e aí era traída pelo marido, se separou, pela sociedade quem ficou mal vista foi ela e não ele, então foi a minha avó que levou a família pra frente. Pouco antes da minha avó morrer, ela ficou doente, ela teve câncer, por ser uma senhora de 84 anos, muito pesado, né, pra aguentar essa barra. Então, assim que descobriu, logo ela já ficou internada e veio a falecer. Teve um dia, eu tava aqui em São Paulo, foi fim de ano, mais ou menos, que a minha avó ficou gravemente doente, então ela tava internada. Eu tava trabalhando, não poderia estar constantemente com ela no hospital. Ela ficou internada no interior, onde a minha família está, então era mais fácil a minha mãe e as minhas irmãs estarem lá com ela do que eu. E eu aqui em São Paulo, morando ali no Vale do Agabaú, morando na kitnet, trabalhando de agência, correria de agência, casa, aquela vida louca, madrugada, vira e tal, sem poder ir e ver. E um dia eu trabalhando até de madrugada, eu adormeci, como era kitnet, era na minha casa, era a cama e do lado já a mesa de trabalho, saca? Então, tipo, você de pé ou sentado, você faz tudo. Uhum. Então eu tava trabalhando e de repente caí na cama, dormi, e aí, sabe quando você tá dormindo, mas tipo, se der vontade de fazer xixi, você tá meio dormindo, meio acordado? Uhum. vida. É muito, muito, muito difícil falar sobre isso, mas é porque eu acho essa história do caralho. E eu tava lá em casa, lá na kit, apaguei daquele jeito, cansado, meio dormindo, meio acordado, e de repente olhei assim pro pé da cama e eu vi a minha avó sentada. Não foi um devaneio, tipo, eu não vi sombra, sabe? Eu vi a minha avó. A gente não conversou, não trocou uma palavra e eu dormi. No dia seguinte, logo pela manhã, minha mãe me liga e avisa que a minha avó morreu. Foi, assim, um choque. E o choque é que, tipo assim, eu não acreditei, porque, tipo, na minha cabeça eu tinha visto a minha avó, saca? Não é que eu não acreditei que ia ter a morte, sabe? Tipo, eu já estava esperando, mas, sabe? É um negócio muito confuso, muito misturado na minha cabeça, sabe? E é uma lembrança que eu vou guardar pra sempre. E é essa a história. Se for mentira, vai ser muita sacanagem. Pois é, isso que eu tava pensando, Ira. Depois... se for mentira, vai ser muita sacanagem. Eu vou falar que é verdade, mas eu já deixo aqui o meu protesto, caso seja mentira. Então, eu acho que é verdade. Caio? Verdade. Ok, Rafael? Ah, eu acho que é mentira. Ih, olha aí, ó. Andrei? Eu tô com um time que, se for mentira, você merece esse ponto, Ira. Porque eu não teria escolhido, não. Você vai ser muito o homem macaco que não tem alma nem coração. Que tá correndo atrás de mim, né? Exatamente. Ira, você é ou não é homem macaco? Nossa, Andrei, você decidiu isso, Andrei. Você não falou sua resposta, mas falou isso. Olha o que você tá fazendo comigo aqui, me expondo. Não, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, é tá. Verdade. Bem, só o Rafael acertou. Ah, não. Caralho, Ira. A Ira é uma péssima pessoa. Com quem eu estou morando junto, meu senhor? Me ajuda. Gente, acho que tá, eu sou publicitária, porra. Caralho. Eu tava chorando aqui. Nossa, que história triste, emocionante. Alguma coisa na história é verdade ou tudo era mentira? Toda a história é verdade, mas o meu subject é mentira. Eu não vi. E aí, com uma boa publicitária, você não teve nenhum escrúpulo de usar essa história linda pra ganhar o jogo. Ok. Storytelling, né, gente? É, isso aí. Tá bom. Então, o Caio fica com 4 pontos, o Rafael vai pra 3 pontos, o Andrei fica com 3 pontos, a Ira vai pra 5 pontos e eu continuo com 1 ponto só. Sua vez de virar o jogo, Guga. Tá bom. Vou lá, então. A minha história é a seguinte. Meu amigo, eu tenho um amigo, ele aprendeu a invocar o próprio diabo. Ok. Aconteceu da seguinte maneira, eu tava na escola, eu tava no... acho que no segundo, no terceiro ano do segundo grau. Como é que chama hoje? No ensino médio? Ensino médio? Entregou a idade, fudido, né? Pois é. E aí, esse meu amigo, ele me apresentou os quadrinhos do Constantine. Uhum. Que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar e tal. E ele me trouxe a revista Vértigo e trouxe os quadrinhos do Constantine e tal. E foi, eu conheci a partir dali. Inclusive, aqui está o bloco de quadrinhos. É, esse infelizmente não vai sair. É. E ele me apresentou, eu achei legal, né? Eu não conhecia o Constantine, porque não sabe, é um quadrinho sobre um cara que ele vendeu a alma pro diabo. E toda vez que o diabo vem buscar a alma, ele dá uma enganada no diabo. Não sei se deu um spoiler, mas enfim, a história é essa daí. Não, mas o Constantine inteiro é isso, então fica tranquilo. É, beleza, é isso. E é bem legal o quadrinho. Eu achei bem maneiro. E nessa época, eu tava meio ligado numas paradas do Paulo Coelho. E no livro Diário de um Mago, o Paulo Coelho ensina você a invocar o seu próprio diabo. É como se fosse seu diabo da guarda. Eu não lembro dos termos corretos. Mas ele fala no livro o seguinte... É tipo um cramunhão na garrafa. Tipo isso. Ele fala no livro o seguinte, que o anjo da guarda, ele tá lá pra te proteger, não importa o que você faça e etc. Mas o diabo da guarda, ele não é tão maneiro assim, ele é meio que mafioso, entendeu? Se ele acha que você merece se fuder, ele deixa você se fuder, assim. Ele joga com as próprias regras. Mas, no fim das contas, ele tá lá do seu lado. É até um lance meio, sei lá, você tem que conhecer o lado bom e o lado ruim, sabe? Tem umas coisas assim. E aí o Paulo Coelho fala que você pode invocar o seu próprio diabo, como se fosse o diabo da guarda, e ele aparece pra conversar com você e vai tornar você um cara poderoso, assim, se você tiver a manha de fazer isso. E ouvir o que ele tem pra dizer, e debater as coisas com ele, etc. E assim, o Paulo Coelho é um cara poderoso, então a gente... né? É, o cara vendeu milhões de livros e tal, então dá pra acreditar no cara disso. E ele dá lá a receita, né? E na receita, eu não lembro muito bem como é, mas tem lá o livro Diário de um Mago, é assim, ele vai explicando várias coisas como você faz pra você melhorar, pra você virar um mago. E aí ele fala que você tem que se concentrar, tem uma parada, você tem que estar sozinho no quarto, você tem que estar sentado no escuro, você tem que se concentrar, você tem que imaginar uma coluna de fogo na sua direita. Depois, se ela estiver bem firme ali, você imagina uma coluna de fogo na sua esquerda, e aí o diabo aparece. Você tem que fazer isso várias vezes, e o diabo aparece. E uma hora, o diabo vai contar o nome dele pra você. E você não pode contar pra ninguém. Porque se a pessoa souber o nome do seu diabo da guarda, essa pessoa pode te destruir. Foda, né? Rapaz. E aí, eu li tudo isso, eu achei maneiríssimo e eu meio que acreditava nessas paradas na época. E aí, eu contei pra esse meu amigo. E esse meu amigo ficou amarradão na história. Ele ficou ligadaço na história. Eu contei pra ele, no dia seguinte ele voltou com o livro na mão, ele leu o livro todo rapidão, assim. Ele ficou muito mais... Eu confesso que eu tentei fazer algumas vezes, não deu nada certo e eu desencanei. Mas esse cara ficou amarradão, assim, ele ficou, ele fez todas as coisas, ele seguiu como se fosse o livro dos Escoteiros Mirins, o Diário de um Mago. Ele aprendeu todas as coisas, ele ficou, ele realmente estava focado em se tornar um mago, talvez ele tenha conseguido. E aí um dia ele chegou e falou, eu consegui. Ele chegou pra mim e falou, consegui, deu certo. O meu diabo da guarda apareceu. E eu não acreditei muito, assim, mas eu dei linha, né? Eu falei, tá, mas e aí, como é que foi? Tá. E aí ele começou a contar, cara, ele contava as coisas com muitos detalhes, muitos detalhes. Aí cada dia ele fala, puta, não sei o quê. Eu falei isso, falei... E o cara... E alguma coisa ali funcionou. Porque esse cara começou... Esse cara era um cara meio franzino, meio tímido e não sei o quê. E de repente esse cara começou a... Ele ganhou uma confiança. Sabe igual o filme, assim, do cara que troca de corpo, assim, que se transforma. O cara que é o cara nerd da escola. De repente ele chega sendo o cara mais popular. Ele chega totalmente transformado, assim. Que bebe a água do Jordan. É. Ele começou a se transformar, cara. Ele ganhou uma confiança, assim, uma autoconfiança, uma autoestima fodida. Sei lá. E aí, um dia ele chegou pra mim, e essa história terminou quando ele chegou pra mim e falou assim, ele me falou o nome dele. Aí eu falei, pô, que maneiro, parabéns. E eu nem falei nada, né, porque eu sabia que se você souber o nome do demônio do cara, você pode destruir ele, não vou perguntar, não é pra você contar pra ninguém. E aí, nisso, eu parei de falar com ele sobre o assunto, eu parei de dar atenção, assim, porque eu achei que tava ficando um pouco, sei lá, eu achei que tava ficando um pouco desconfortável. Aí um dia ele chegou e falou assim, ô, deixa eu te contar as coisas que eu falei com ele, eu vou te falar qual é o nome do meu demônio pessoal, tipo, eu vou te dar a arma pra você me destruir. Aí eu achei que foi muito bizarro, e aí eu meio que me afastei desse cara, parei de falar com ele. Foi essa a história. Uou. Ok. Rapaz. Olha, eu vou falar que eu não duvido que o seu amigo tenha invocado um demônio. Porque, inclusive, eu conheço várias pessoas que já fizeram. Uhum. Na sua vida deve ser normal. Sim, não, tranquilo. Um dos meus maiores amigos, ele invocou um demônio pra aprender francês. Então é tranquilo. Depois eu conto essa história. Mas eu duvido que ele tenha aprendido com o Paulo Coelho. Então eu acho que é mentira, porque do pouco que eu sei, nunca li nada do Paulo Coelho, mas eu sei que ele meio que rejeitava um pouco essa parada Raul Seixas Telemita, Aleister Crowley pra ele era super sinistrão. Então eu não sei se ele ensinaria a invocar um tinhoso no livro dele. Uhum. Então essa parte pra mim é mentira. Ok. Ira. Eu acho que é mentira, porque apesar de eu ter gostado do seu plot, eu confesso que eu me perdi um pouquinho na narrativa, então teve uma hora que ficou meio confuso, que eu fiquei, hã? E depois eu voltei pra história e eu falei, ah, eu me perdi, então não sei se realmente é verdade. Então, pela sua incapacidade de prender minha atenção, você é um mentiroso. Ok, então, tudo bem. É isso aí, era. Caio. Eu, de novo, vou falar que é mentira, porque não tem negócio de demônio, não. Pra parar com essa porra. Rafael. Bom, todo mundo achou que era mentira, né? Mas eu acho que era verdade, cara. Porque você teve uns amigos esquisitos no ensino médio. Mas isso se chama adolescência, Rafael. Verdade. É. Se eu tive amigo esquisito, você, então... É, mas eu conheci os caras, né? E aqui eu tenho uma lista de suspeitos que podem ter feito isso. E realmente, teve um amigo que o Gustavo se afastou de repente, nunca me explicou. E essa pode ser a explicação. Porque o cara confiou a ele a sua destruição total. Gustavo, qual é o seu veredito? É verdade ou mentira? É verdade. É absolutamente verdade. Ah, mano. Ai, cara. Todos os detalhes, tudo isso realmente aconteceu. Quer dizer, e eu deixei isso claro. Se do lado dele, ele tava me contando a verdade, eu não sei. Mas que tudo isso aí aconteceu, aconteceu. Ele me apresentou o Constantine. A história do Paulo Coelho é verdade. Se você ler o livro... Andrei, se você ler o livro, tá lá. Tem tudo isso escrito lá, cara. Não, beleza. Vou ler muito Paulo Coelho agora. Oh, e o livro é maneiríssimo, cara. Vale a pena ler. É legal pra caramba. Você lê... Assim, é um bom entretenimento. E é tudo verdade. Absolutamente verdade. Então, com isso, eu vou pra 4 pontos. E o Rafael vai pra 4 pontos também. Tá todo mundo empatado. Menos a Ira. Caio, 4 pontos. Rafael, 4 pontos. O Andrei tá com 3 pontos. A Ira tá com 5 pontos. E eu tô com 4 pontos também. Caraca. Agora é rodada de fogo. A gente não pode ficar dando detalhe, não pode ficar tentando enganar. A gente tem que falar a história rapidinho pra todo mundo responder, porque senão o programa não anda. Caio. Eu já vi um curupira. Caralho. Lá em Mococa, nós temos um sítio né? Que é bem rudimentar mesmo, né? Só tem uma casinha... Não. Rodada de fogo, cara. Vai rápido. Tá. Chega no ponto. Então, e aí eu nunca passava a noite lá, porque eu morria de medo de passar a noite lá. Não tinha muro, não tinha nada. Eu falei, meu, vai ser super inseguro isso aqui. Só que aí teve uma vez que meus primos foram pra Mococa e eles pilharam, botaram, não, vamos passar, a gente leva o videogame, a gente passa sem os adultos, vai ser mó legal e tudo mais. Caio, rodada de fogo, cara. Qual é o momento que você viu Curupira? Calma, cacete. Eu já tô resumindo pra caramba. Aí a gente foi passar a noite na casa do sítio, a gente tava lá jogando videogame, comecei a ouvir uns barulhos fora da casa, uns farfalhar de... Uns farfalhar? Cara, quem você pensa que é? De mato. É. Parabéns pelo uso da palavra farfalhar. Ok. E aí a gente parou assim, tentou ouvir, quando a gente abriu a porta assim com uma lanterna, a gente viu um vulto de uma pessoa sem camisa, com cabelo que parecia meio, né, avermelhado, correndo pra longe da casa e, basicamente, né, sem botar mais detalhes, a história é essa. Ok, é mentira. Era só no máximo, a história era um mendigo ruivo e ninguém achou que era Curupira. É o que eu acho. Eu acho que é mentira também. Que eu, se o Caio tivesse visto o Curupira, ele seria uma pessoa diferente. Ira. Eu acho que é verdade. A Ira é sempre do contra. Por isso que ela tá ganhando. Não, quem é do contra é o Rafael. Rafael. É, ganhei duas aqui, hein, com isso. Cara, eu acho que é verdade porque o Curupira, os mano pira e as mina pira. Caio. Verdade ou mentira? É 100% mentira. Vocês não me deixaram nem colocar os detalhes bonitos que eu tinha colocado aqui. Então tá, então eu ganhei mais um ponto, o Andrei ganhou mais um ponto, a Ira não, o Rafael não, o Caio ganhou mais dois pontos. O Caio tá na frente. Rafael. Então, minha história é muito simples. Eu tomei um passe numa sessão espírita pra conter uma crise de riso. Cara, não precisa contar. É verdade. Eu quero muito que seja verdade. Eu fui numa sessão espírita, eu tava lá concentrado, eles estavam cantando uma música, eu tava prestando muita atenção na música. Só que toda vez que eles cantavam música, eu achava que a rima era de outro jeito. Porque a música falava assim, fulano é meu pai, fulano é meu guia. E eu sempre imaginava, fulano é meu pai, fulano é minha tia. E aí eu comecei a me segurar pra não rir, sabe quando você começa a fazer... né? Que o ar escapa pelos lábios e de repente alguém começou a me dar um passe e eu fiquei todo arrepiado. E foi isso. É totalmente verdade, é a sua cara essa história toda. Eu vou dizer que é verdade porque eu já passei por isso. Se não foi verdade com você, foi verdade comigo. Andrei. Verdade, cara. Já falei, verdade. Tem que ser, cara. Caio. É maravilhoso. Cacete. Eu vou falar que é mentira só pra que se eu ganhar ponto, eu vou ganhar ponto pra caralho. Não, você vai ganhar um ponto só. Ah, verdade. Mas eu vou ganhar um ponto. Mas, cacete, velho. É muito a cara do Rafael. Mas eu vou falar que é mentira. Rafael? Então, é verdade, cara. Foi exatamente desse jeito. É óbvio. É lógico. Então, o Rafael ganhou um ponto que enganou o Caio, um ponto pro Andrei, um ponto pra Ira e um ponto pra mim. Agora, eu, a Ira e o Caio estamos na frente. Andrei, você? A minha única experiência sobrenatural envolveu eu ver uma mão negra. E isso ficou um pouco descontextualizado, parece estranho. Mas vamos lá. Eu era criança, eu era moleque. Na verdade, eu não era nem tão moleque assim, eu não era criançona. Eu devia ser pré-adolescente, por volta dos 11 a 13 anos. A minha cama ficava pra frente da porta. Eu, por algum motivo, tinha ido dormir bem cedo. Meus pais e meus irmãos estavam na sala vendo TV. Eu desliguei a luz do quarto, fui dormir. E ficou aquela porta com a fresta de luz. E o interruptor ficava do lado da porta, né? E pra que alguém entrasse no quarto, eu precisava acender a luz, então era comum a pessoa, antes de entrar, coloca a mãozinha, pá, interruptor, ligou a luz e entrou no quarto. E aí eu vi uma mão normal, cheia de dedos, eu tava de frente pra porta, não foi um vulto, e eu vi a mão se esgueirando, só a mão, eu não vi quem é que tava do outro lado. E a mão não era de um, sei lá, de uma pessoa etnia negra, era uma mão completamente... negra, assim, tipo, feita de sombra. E eu não tava meio dormindo, não foi nada disso. Era tipo Venom, bicho. E aí foi, tipo, pra encostar no interruptor e cara, foi o momento mais aterrorizante que eu já tive. Provavelmente, se eu não vejo nada hoje, é porque o pessoal do outro lado teve muita dó de mim nesse dia. Mas a ideia é que eu gritei. E tipo assim, eu gritei depois de muito tempo, assim. Eu olhei para aquilo, eu não tava acreditando no que tava acontecendo. A voz ficou presa na garganta. Aquele segundo de desespero que parecia um minuto na minha cabeça. E essa foi a visão. E aí, quando eu consegui gritar, não tinha mais mão e meus pais já estavam no quarto. A história é essa. Simples. Eu acho que é mentira. Primeiro que você falou que foi a sua única experiência sobrenatural e não é possível que você tenha uma única experiência sobrenatural e você tem um programa sobre isso. E sei lá, cara, o cara era o mãozinha da família Adams. Não faz sentido. Eu acho que é mentira. Caio. Eu acho que é verdade. Rafael. Eu acho que é mentira também porque eu me peguei aí na minha única experiência sobrenatural. Ira. Eu acho que é verdade. Ok. Andrei. É verdade. É verdade. Caralho! É tudo verdade? É a sua única experiência sobrenatural? Tudo que eu já passei na minha vida, eu posso até acreditar que é, mas eu tenho explicação pra tudo. Essa é a única experiência que eu, de fato, foi sobrenatural, que eu não sei explicar, foi essa parada. Eu não sei mesmo. Olha aí, Caio, fica ligado se sua luz acendeu ou apagar, de repente, aí agora na sua casa. É, não deixa a porta entreaberta, Caio. É. Fecha ou deixa aberta. É. Não, eu sempre deixo ela fechada, só quando eu tinha gato que eu deixava entreaberta. Ok, Caio, você falou que era mentira ou verdade? Eu falei que era verdade. Então você ganhou um ponto. Ira falou que é verdade também. A Ira falou que é verdade, então ela também ganhou um ponto. Foram pra 7 pontos. O Rafael e eu não falamos, então o Andrei ganhou mais 2 pontos. O Andrei também foi pra 7 pontos. Ok. Ira, você. Jogo rápido, hein? Ok. É, na minha cidade do interior... É mentira. É mentira. Foda-se. É mentira. Que a Ira cantar agora é mentira. Na minha cidade no interior tinha um lobisomem. E o nome dele era Lobisnova. Eu morava num bairro periferia do interior, saca? Periferia do interior é tipo, é pobre rural, então é ruas de terra, sabe? Casa simples. E o nome do bairro se chamava Vila Nova. E era tipo assim, não lembro como que surgiu a história, como que ele surgiu na cidade, eu não lembro de registros disso. Mas assim, de repente ele já estava lá. Tava ficando adolescente, então era uma época que eu ficava até tarde na rua, sabe? Que você quer ficar com seus amigos e tipo, no interior é assim, mas eu ficar na beira de rua, tá ligado? Uhum. Não é igual em São Paulo que você vai pro shopping, ou quem mora no litoral vai pra praia. No interior você vai ficar na calçada trocando ideia com a galera. E aí, quando chegava esses horários, a gente começava a escutar na rua uns barulhos de alguém correndo, mas alguém com o corpo muito pesado, sabe? Tu, tu, tu, tu, tu. E aí, tipo, nessa hora a galerada, tipo, saía correndo, ia todo mundo pra casa, ficava trancado dentro de casa e a noite era cheia de barulhos, né? Cada um dizia ter visto um relance, alguma coisa. Eu nunca vi em si, eu nunca disse, sabe, posso dizer que eu tenha visto, mas eu conheço várias pessoas que viram sombras, pedaços, assim, quando tava correndo, alguma situação. Até que, tipo assim, ele ficou tão famoso na cidade que a Rede Globo foi fazer uma reportagem especial para o Fantástico sobre ele. Ah, não. Então ele era uma lenda urbana da cidade. Era uma lenda urbana da cidade. Só que quando o Fantástico veio fazer a reportagem, aí, tipo, várias pessoas deram vários relatos e montaram o lobisomem muito estranho. Ele era um lobisomem cheio de partes muito estranhas. Eu acho que é verdade, a história faz todo sentido. Assim, porque ela não falou que realmente existia um lobisomem que ela viu. Ela falou que tinha uma lenda urbana na cidade, que tinha lobisomem. Isso tem toda a cara de cidade do interior. Eu acho que... Que cidade que você morava? Registro. Então, eu acho que é verdade. É, eu acho que é verdade também. Rafael. Olha, na minha cabeça é verdade, porque eu ouvi outra história. Quando ela falou que ele se chamava Lobisnova, eu pensei que é um lobisomem que só se transforma na lua nova. E eu... Olha! E eu quero muito que isso seja verdade. Então, é verdade. Andrei? Cara, eu conhecia parcialmente essa história, só que eu acho que é mentira. Porque, cara, é impossível o lobisomem ele ter esse nome por causa do teu bairro, cara. Pra mim, cara, não sei. É um nome muito louco, cara. Eu acho totalmente possível. Ira. É verdade. Yes! Aê! E ele se chama Lobisnova por causa da Vila Nova e não por causa de lua. Não na minha cabeça. Então, olha só. Eu vou pra última história agora e o jogo tá da seguinte maneira, tá apertado. O Caio e a Ira estão na frente com 8 pontos. Eu, o Rafael e o Andrei estamos empatados com 7 pontos. Caralho. Qualquer um pode ganhar. Não vai precisar nem de 1 milhão de pontos aqui. É verdade. A história é jogo rápido, vou contar ela rapidão. Eu vi um espírito se afogando no mar. Essa é a história. Eu tava na praia de Alcobaça, que eu fui quando eu era criança. E eu tava lá brincando no mar com a minha pranchinha de isopor. Alcobaça fica na Bahia, né? Então a gente foi pra lá. Eu tava lá brincando no mar com a minha pranchinha de isopor. E eu vi um menino negro, se afogando, assim. Eu vi ele... Eu não sei o que ele tava se afogando, mas eu vi ele meio que numa área um pouco distante, assim, abanando os braços e tal. E eu comecei a ir naquela direção. E quando eu fui nessa direção, eu meio que caí num buraco. No mar tem isso, né? Tem uns buracos. É uma área, assim, onde tá dando pé e de repente não dá mais, mesmo sendo no raso, né? E eu caí num buraco, comecei a ficar assustado, mas eu tava com a minha prancha. E logo veio um adulto que foi me salvar. Meu tio Sérgio foi me salvar. E aí eu contei pra ele, eu cheguei, contei pra todo mundo e tal. Eu mesmo não lembro muito da história, assim. Eu sei da história pelos tios e tal, porque eu era muito pequeno. Mas eu contei pra eles, ah não, eu tinha visto um menino ali, e eles até foram olhar, assim, puta, vamos lá olhar pra ver se não tem menino nenhum lá e tal, não sei o que, eles foram olhar e não tinham nada. Aí depois, os pescadores ali da região falaram que no dia anterior, um menino tinha se afogado ali, tinha morrido afogado bem ali. Caramba. É essa a história, verdade ou mentira? Eu acho que é verdade, porque foi na Bahia. Que aleatório. Não, Bahia é o maior lugar de paradas sinistras, lugar mágico, centro da Umbanda. Então, totalmente, todo mundo fica sensível e vê as paradas. Andrei? É mentira, eu não senti firmeza, não. Caio? Eu acho que é... Ah, inferno. O problema, assim, pra mim era verdade 100% até a parte que... Ah, não, os pescadores falaram que o menino morreu. Ali eu acho que você me perdeu. Eu acho que é mentira. Ok. Ira. Eu acho que é verdade. Tá bom. Então é o seguinte, se for verdade, a Ira vai pra 9 pontos, o Rafael vai pra 8 pontos e eu vou pra 9 pontos porque eu ganho 2 pontos do Caio e Andrei. Agora, se for mentira, o Caio vai pra 9 pontos, o Andrei vai pra 8 pontos e eu ganho 2 pontos do Rafael e da Ira. E eu empato com o Caio. Ou seja, de um jeito ou de outro eu vou ganhar. Eita, que safada. A história é mentira. Aê, caralho. Pra dizer uma coisa assim, um dia eu estive numa praia que nem era essa, onde de fato os pescadores contavam que o menino se afogou. Eu me inspirei nessa história pra contar todo o resto, mas eu nunca vi, não teve nada a ver. Com isso eu vou pra 2 pontos, fico com 9 pontos. O Caio vai pra 9 pontos também, o Rafael vai pra 8 pontos. Então ficou assim, eu e o Caio somos os campeões, aí Caio, high five virtual pra você. Uhul! A Ira e o Andrei ficam empatados em segundo lugar com 8 pontos. É um bom desempenho, parabéns pela primeira vez jogando aqui. Ah. Obrigada. Por um pouco eu não ganhava de vocês. Foi muito bom esse jogo, cara. A gente podia terminar o podcast aqui, que foi legal. Foi muito disputado e já é o suficiente, assim. Vambora, gente. Obrigado. Sem história de medinho. Tchau. Grande abraço. Aí. Mas não, agora tem 5 histórias ainda. Vamos lá. Socorro. Guga, aproveitando que a gente tá no pique, me fala que tipo de história que a gente precisa para os próximos programas. História de compras pela nossa Black Friday. Compre. Derrotas e vitórias, a gente tá fazendo um bom negócio. Animais de estimação, a gente quer fazer um Marley e eu dos podcasts. E a gente já tá precisando das histórias de Natal Ano Novo, porque é isso aí, galera. Acabou. Manda logo, cartas@gogacast.com ou lá pelo site, que a gente tá precisando de histórias. A gente vai gravar em breve, a gente vai gravar tudo com antecedência. É isso, vamos pras histórias. Quem lê a primeira? Vamos deixar nossos convidados, né? Ira, você pode ler a primeira pra gente? Claro. Bem, eu vou ler aqui a história. À meia-noite levarei sua alma. Rafael, os títulos são nomes dos filmes do Zero Caixão? Claro, não podia perder essa. Porra, excelente, parabéns. Mandou bem. Olá, caros locutores. Guga, Rafael e Caio. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos ver, né? Por enquanto. Vamos ver, né? Chamo-me Mauro Matheus. Bem, faz questão de que fale o nome, né? Tenho 24 anos e faço letras vernáculo na UFAC, a Universidade Federal do Acre. Ah, já... Mentira. Já é mentira. Eu ia falar, nossa, já veio de um outro lugar paralelo. É, já foi sobrenatural aí, né? E essa informação não veio de modo avulso. Veio para situar onde ocorre essa narrativa. Bem, já vai ser duvidosa, né? Porque a gente já não sabe se lá existe mesmo ou não. Hoje moro na capital, Rio Branco, mas residi no interior, em Brasileia, até meus 16 anos. E neste lugar inóspito e solitário, de pouco mais de 24 mil habitantes, que aconteceu este caos. Minha família, por parte de mãe, não é acriana, são paranaenses e catarinenses. Vieram para o norte na década de 70 por incentivo do governo. A promessa era de muita terra, boa e barata. E meu avô, seu Edgar, foi um dos que trouxeram a família para cá, uma esposa e 8 filhos. Alguns dias de viagem no caminhão, mas conseguiram se instalar numa localização no interior, do interior, do interior. Se acham que Acre é um lugar distante, imaginem Brasileia. Bem, a gente não acha distante, a gente duvida. Imaginem agora uma estrada de barro por mais 47 quilômetros em direção a Assis, Brasil, na fronteira com o Peru. Isso tudo há quase 50 anos. Era literalmente tudo mato. E este funil geográfico é o pano de fundo para esta memória. Já não gosto. Moro no meio do mato, tudo é possível. Já não gosto. O Curupira aí. Meu avô morreu quando minha mãe tinha seus 4 anos, picado por uma cobra, o que já demonstra bem o lugar onde minha família morava. Caraca, tadinho, bicho. É um dos motivos de eu nunca dormir no sítio que a gente tem lá em Mococa, é justamente isso, eu morri de medo de cobra. Ah, peraí, Mococa não é em si um sítio? Não, porra. Eu morava na cidade. Na cidade. Ai, você é tão do interior. Você sai do seu bairro e fala, tô indo na cidade. É, pra ir pro centro. Quando vai pro centro. Continuando. A minha avó, Dona Irene, coube o trabalho hercúleo de cuidar de 8 filhos. Para não carregar este peso sozinha e por seus motivos, casou-se com um novo homem, seu Zeca. Um catarinense que veio na mesma época da caravana sulista. Para melhor compreensão, vou descrever o local da história de maneira como minha mãe conta. O padrasto da minha mãe tinha um boteco na beira da estrada, onde servia de ponte para os moradores bebuns e para os viajantes. Para chegar na casa, descia-se uma ladeira por um caminho com a floresta dos dois lados, uma vereda de uns 300 metros. Nossa, quanto tempo que eu não escuto essa palavra vereda. A gente incentiva a utilização desse tipo de palavra aqui. É. Ah, desculpa, gente, não estou nesse nível culto aqui. É, por isso que a gente sempre enaltece. A casa ficava distante da estrada para ficar perto da fonte da água. E assim, com todos os pontos esclarecidos, a parte 3 da história traz o que há de terror nesta Poranduba. Poranduba? Poranduba. Essa eu não conhecia. Não, agora merece além de muito mais que parabéns, né? Não, merece uma consulta no Google pra gente ver o que é Poranduba, peraí. Não, merece o selo Guimarães Rosa de utilização no português, né? É mesmo, olha, tá aqui, ó, Poranduba, substantivo feminino, brasileirismo, Brasil. Narrativa de fato histórico, história, notícia, narrativa. Tô falando, selo Guimarães Rosa aqui, ó. Pá! Demais. Poranduba em crioulo, pro Papa Justify aqui entender, é labuíno. Esse podcast aqui é educação e cultura. Você vai ver como que a gente recebe incentivo do MEC. Era uma noite qualquer. O padrasto da minha mãe estava no seu bar. Minha avó já estava recolhida em casa com os seus filhos. Provavelmente preparava um jantar. Neste inteirinho, o proprietário do boteco arrumava as coisas para fechar. Já estava escuro e não havia luz elétrica. Tudo era iluminado à base de lamparina a querosene. Não havia mais clientes. Consequentemente, razões para continuar aberto. O estabelecimento era todo feito de madeira e a janela onde ficavam pegando as bebidas para servir as pessoas abria de baixo para cima e era escorado por um pedaço de madeira, meio que um balcão, saca? Essa abertura já estava fechada e o tal pedaço de pau escorado num canto. No que o seu Zeca sai pela porta, vê um homem se aproximar, todo vestido de preto. E como estava de noite, ele não conseguia ver o rosto do homem. Ah, não! Sempre... Não! Era o passo largo. Nossa, André, isso não foi tirar. Era o louça suja seca? Era o sem teto Geraldo? What tá, é o cara, caralho. Era o último botão do colarinho? Era o tranca-rua? Era o capa preta? O fungo na panela? O rum sabor maçã verde? O saleiro da morte? O sete peles falsas? O pé sujo? O short de nylon? O hemograma completo? O assobio no banheiro? O meu pagamento que não chega? Ah, esse é de todo mundo. O mochila de criança? O papelão molhado? O supermercado Pierim? O bebê macabro? O pele vermelha do cão? O sete pele? O sabão azul ressecado? O emoticon safado? O agonia de domingo? Rolê piruleta? É, então vou complementar, tá esse. O bicho piruleta? O descasca calcanhar? O Nelson Gonçalves? O bico de corvo no lugar dos olhos? O amigo do Kleber? O canhoto? O pelinha de unha? O Dona Rosalva engana velho? O água de salsicha? Beelzebós e sua banda? Eu acho que deu, né? Vamos. Foi bom. Foi sucesso. Continua, Ira. Continuando. Bem, depois desta batalha sobre o homem sem rosto, sempre contou que ficou até feliz por ter mais um cliente. Já iria reabrir o estabelecimento. Mas quando aquela figura misteriosa chegou mais perto, um terror o apossou. Seu Zeca era um homem nascido na década de 40, que enfrentara muitas coisas nessa vida. Mas aquilo, aquele homem de preto, sem rosto, paralisou. Ficaram parados frente a frente por alguns segundos. Talvez minutos. A Ira tá deixando essa história muito pior. A medida de tempo simplesmente some quando se está absorto no pavor. Por um estalo de consciência, seu Zeca volta para dentro do barraco. Talvez na esperança de quando sair aquilo já não esteja mais lá. Olha o Caio aí. Mesma coisa. Caso sua esperança se converta em nada, ele ainda assim tinha uma espingarda, comum naquela época e no lugar certo para quando ele precisasse. Pega a arma, quando sai outra vez, o homem de preto, sem rosto, ainda estava lá. Ah não, é nessa hora que o bicho some, gente. Tá errado o roteiro. Ele entra, quando ele sai, o bicho acabou, e aí acaba a história. O bicho não tá lá ainda. Pô, ele tá lá, e ele quer uma cachaça. Eu tô de pé já. Seu Zeca, nervoso que nem o Caio, e com a mesma reação do Caio, começa a gritar: sai daqui que eu vou atirar! E o homem de preto, nada de se mover. Desesperado, sem saber ao certo o porquê, seu Zeca levanta sua arma e dispara. Meu Deus. Meu Ai, Deus. Meu Deus, agora ficou séria, porra. É. Se ele não era um espírito, agora ele é. Mais uma vez, nada do homem de preto se moveu. Continuou lá, de pé, perene. Seu Zeca atira mais uma vez. E o resultado é o mesmo. Resolve voltar e pegar a vara que era usada para segurar a janela. Pô, a espingarda não funcionou, ele vai usar um pedaço de pau. Ele não atirou, ele atirou pra cima, ele atirou pra cima. Ah, ele... entendi. O pau é arma do diálogo. Ele chegou mais perto e, usando um porrete, seu resultado é nada. Ataca mais algumas vezes e, vencido pelo cansaço, se afasta. O homem misterioso simplesmente dá a volta e entra na mata que estava às suas costas e some. Da mesma forma que chegou, ele se foi. Meu Deus. Enquanto isso, minha avó Irene e meus tios ouviram os tiros. De urgência, pegaram os cachorros, animais usados para caça, acostumado a perseguir todo tipo de presa no meio do mato. Chegando lá, encontraram seu Zeca com um pedaço de madeira todo ensanguentado na mão. Todo ensanguentado. Ele, de maneira rápida, explica o que aconteceu. E meus tios soltaram os cachorros, mas os cães começaram a chorar e se recusaram a entrar na floresta onde o coiso entrou. Ah, não! tem animais e criancinhas na história... É foda, porque animal não mente, cara. Bicho não mente. Ele não tá lá achando que podia ser o Zé Ramalho e tá com medo dele. Não, o bicho não mente, cara. Porra. Seu Zeca, até a sua morte, sempre se gabou, talvez, em que lutou com ele. Coisa Bafomê, o Rua de Tijolo, o Impressora Barata... E o manhoso fake. Manhoso fake é nosso. Sim, meus amigos. O padrasto da minha mãe viu cara a cara com o próprio Zé Canhoto. Mauro Matheus, parabéns por essa história maravilhosa. Pô, a Ira é muito boa de contar histórias de terror. Você devia ter um Olha podcast aí, sobre isso. Acho que vou anotar essa ideia. Opa! É. Só queria dizer que nesse episódio em específico, para que todas as minhas reações sejam sinceras, eu não estou lendo a história junto quando vocês estão lendo. Você tá só ouvindo? Eu só tô ouvindo. O Mauro também, ele deixou aqui um muito obrigado, agradeceu pelo ótimo trabalho, falou que é um podcast maravilhoso, que todo mundo aqui são ótimos locutores, e deixou um beijo para todo mundo. Ah, que inferno, já começando bem. Quem é o próximo? Caio? Pode ser, vai. Deixa eu tirar esse peso do meu corpo logo. Vai lá. Peraí, Rafael, qual é a pior história? A última. Então o Caio é a última. Ah, não. Rafael, leva você essa. Adicional de insalubridade, ninguém paga nesse lugar aqui. Rafael, lê essa daí, cara. Essa história se chama Inferno Carnal. Ótimos nomes, né? Olá, Guga, Caio, Rafael e possível convidado. São dois, você errou. Me chamo... e podem trocar todos os nomes. Tenho 25 anos e hoje moro no oeste de Santa Catarina. Bem no longínquo ano de 2011, estava no primeiro ano de graduação, numa cidade Rafael! Portuária no sul... Nossa, que susto, filha da... Ah! O que mais aconteceu no longínquo ano de 2011? Em 2011, passou nos cinemas brasileiros o filme Sobrenatural. Insidious. Olha lá. Ok. Nossa, é filme bom, cara. É do James Wan, eu acho. É o primeiro do James Wan, foi que ele ficou conhecido e depois foi chamado pra uma Invocação do Mal e tal. E hoje acho que ele tá fazendo o filme do Aquaman. Olha aí, é um sinal. É um outro filme de terror, basicamente. Continue aí, Rafael. Estava no primeiro ano da graduação numa cidade portuária, no sul do sul desse Brasil. Dividiu uma casa de dois dormitórios com mais três amigos. Aqui a gente tem que começar a trocar os nomes. Eu vou chamar o de Osnar. Que diabo é Osnar? Vamos ver se alguém aí sabe. Eu sei quem é o Osnar. Quem é o Osnar? O José Maier, na novela Tieta, eu acho. Exatamente, é o cara da novela Tieta. Pera, eu não ganhei nenhum ponto? Você ganhou um ponto no jogo do Osnar. Então, ela dividia uma casa de dois dormitórios com mais três amigos. Osnar, ator, meio grosso pelas manhãs. Arthur da Tapitanga, nerd, animado em demasia em momentos errados e triste no cotidiano. Ok. E Perpétua. Muito estranha, porém alta, magra e linda, vinda do interior do Rio Grande do Sul. Eu e Perpétua dividíamos o quarto maior, enquanto os meninos dividiam o outro. Em um dia qualquer, Arthur da Tapitanga, que passara a maior parte do inverno em casa ouvindo Caetano e matando as aulas de cálculo, começou a relatar sobre possíveis barulhos estranhos na casa. E Osnar corroborou, falando que sentia uma atmosfera ruim ali. Eu e Perpétua apenas ignoramos, apesar de eu ter uma dívida sobre um objeto que pertencia à casa, uma coruja ornamentada em madeira. A coruja ficava na estante da sala, fazendo que ao abrir a porta de entrada fosse a primeira coisa a ser vista. Eu, por minha vez, colocava o objeto exótico dentro de uma gaveta, mas todos os dias lá estava a coruja a me fritar os olhos ao adentrar a minha residência. Cacete, ela nunca perguntou quem dos três que ficava tirando a coruja do lugar? Talvez ela nunca tinha tido coragem de perguntar. E eu não tô conseguindo levar a sério com o Rafael lendo com esses nomes, gente. Desculpa. Essa é a ideia. Ele tá tentando te distrair. Tá conseguindo. É porque Tieta mora sempre em meu coração. Uhum. Conforme o tempo foi passando, aconteceram coisas um pouco estranhas. Perpétua, muito zelosa pela casa, reclamava quando eu comprava fósforos para acender o fogo do fogão, pois, segundo ela, havia de graça. Como assim de graça? Foi o que indaguei mentalmente. Dias depois, voltando da faculdade, tive o desprazer de descobrir que minha companheira de quarto roubava fósforos, taças, enfeites da estátua de Iemanjá que ficava ali na entrada da praia a poucas quadras da nossa casa. Não faz isso. Pelo menos ela não roubava farofa, pipoca. Comia um pouco. Comia um pedacinho do frango. Osnar, a essa altura, tinha conceitos não muito bons sobre Perpétua, pois em uma de nossas conversas sobre como eram nossas vidas em nossas cidades natais, a mesma nos contou sobre quando quase matou uma moça. Ela contando aqui a Perpétua. Aí, eu bati a cabeça dela no paralelepípedo várias vezes, vi o sangue escorrendo pelo seu rosto. Meu Deus! Eu, Sinira... Esse meio é da senhora. Peraí. Esse meio pode ser utilizado como prova de um crime. Uhum. Sim. Inclusive, a Polícia Federal está ouvindo nesse momento. Queria mandar um abraço para todos os colegas da Polícia Federal. Aham. Estão ouvindo ao vivo, inclusive, né? Como sempre. É, nesse momento. Eu, Sinira e Osnar ficamos horrorizados com o relato, de modo que nem a questionamos. Apenas nos olhamos com um olhar de medo enquanto ela chegava a babar de tanto rir. Que horror. Caraca. Bom, os dias foram passando e Perpétua também começou a relatar sobre barulhos oriundos da cozinha. Osnar e Arthur da Tapitanga também relatavam mais e mais sobre. Pareciam todos amedrontados com a casa, enquanto eu era a única que não atribuía ao sobrenatural esses relatos. Pois bem, Osnar conversou com uma amiga nossa que era ligada aos Paranauê de Energia, e ela se prontificou a passar um dia na casa para fazer uma oração ou algo do tipo. Eu olhava todos e apenas ria daquela situação. Achava que era uma histeria em conjunto. Um dia proferi até o que nunca deve se fazer, eu disse: se alguma coisa sobrenatural está aqui, pode mostrar-se para mim. Putz. Aí, babou pra caralho, porque ela desafiou, cara. Caio, não repete essa frase, cara. Não, cara. Ainda bem que eu te livrei de ler esse e-mail, Caio. Senão você ia ter proferido essa frase. Exata, não. Ela babou demais, cara. Ela desafiou. É o quebra-me este dedo do Padre Quevedo, cara. Você tá louco. Bom, não sei se foi na mesma noite, mas estava prestes a aprender que não se subestima nada de forças sobrenaturais. Bem feito! Bem feito nesta porra! Sabe aquilo que eu falei no começo do podcast sobre não ser otário? Então, o cara foi otário pra caralho agora. É o otário sobrenatural, né? Exato. Fui dormir. Em uma espécie de sonho lúcido, sonhei que estava nessa casa, deitada em minha cama, quando direcionei-me ao banheiro. Parei em frente à pia e olhei pra baixo, onde tinha uma garotinha dessas, bem de filme americano. Loira, com um triciclo rosa. Claro que ela tinha um triciclo. Ela me sorriu. Foi quando olhei para frente onde havia um espelho. E nele, refletido atrás de mim, o homem de paletó e chapéu, ambos pretos. Ah, não, cara. Será que era o mesmo da outra história? Esse maluco, ele fica rodando o Brasil só zoando com a vida das pessoas. Pois é um viajante ainda, né? Que privilégio. Por isso que essa história se passa em 2011, que ele foi a pé do Acre até lá. Não consegui ver seu rosto. Claro que não. Mas aquela presença foi uma das piores sensações que pude ter até hoje. Um sentimento que acredito ser impossível se ter acordado. Algo que só existe ali em sonho. Uma agonia. Se fosse metaforizar, diria que seria parecido com a sensação de gritar por socorro, porém sem sair qualquer som. Sentir o saltar das veias, a boca aberta ao máximo, a dor na mandíbula, a força exercida pelas cordas vocais e a falta de ar. Pô, parabéns. Parabéns pela descrição. Ao contrário da minha metáfora, quando acordei minha voz era bem audível. Aos berros, chorando, saí correndo pro quarto dos meninos e fui conversar com Osnar. Naquela noite não consegui mais dormir. Alguns dias foram se passando, Osnar foi viajar e aquela atmosfera ruim só piorava. Um dia eu e Perpétua chegamos a sair pela madrugada porque não conseguíamos dormir. Perpétua começou a dormir com uma faca debaixo do travesseiro. Cara, o louco. Vai adiantar o quê? Eu acho que o problema é essa menina, tá? É. Arthur da Tapitanga, não sei dizer o que sentia. Estava mais triste do que nunca. Não sei até hoje a razão. Osnar voltou de viagem e contava que desacreditava que havia algo com a casa, mas que o mal ali instaurado vinha de minha companheira de quarto. Eu e Osnar compramos um pouco essa teoria. Ficamos sem dormir alguns dias. Era visível meu esgotamento. Falava disso com algumas pessoas na faculdade, ganhei até amuletos. E a nossa amiga dos Paranauês Energia Vibes foi até que enfim na nossa casa, acompanhada por mim, Sinira e Osnar. Ao adentrar a locação, ela disse: Sinira, não tem nenhum problema com a casa. Não sinto nenhuma energia ruim aqui. Ok. Foi um alívio sem fim. Depois disso, a vida seguiu. Eu conseguia dormir na casa e o assunto sobre barulhos não eram mais tão constantes entre nós. Porém, o mais bizarro, juro que não é fanfic, está por vir. Um dia qualquer, sentada na aula em uma das apresentações, onde o trabalho proposto pela professora era que nós estudássemos artistas locais. Uma das colegas trouxe um escultor famoso da cidade, que entre tantas obras foi quem fez Iemanjá lá perto de onde morava. Até que entre um slide e outro, ela parou em um que havia a imagem do artista. Eu senti uma sensação estranha. Lembrei-me do homem que vi no sonho, mas não associei a princípio porque uma das características marcantes para mim foi a vestimenta e a imagem do colega, que tinha um senhor de terno preto, mas não estava de chapéu. Eu até comentei algo com um colega que sabia toda essa história, e enquanto a apresentação rolava, o mais bizarro aconteceu. Ele era famoso pelo jeito que se vestia. As pessoas aqui da cidade o reconheciam, principalmente pelo uso do seu chapéu, dizia a colega. Eu me arrepiei toda nessa hora. Comentei com algumas pessoas, mas ninguém levou a sério. Com a casa não tivemos mais problemas, só que no ano seguinte não alocamos e cada um foi para um lado. Arthur da Tapitanga desistiu de vez de ir à aula, trocou de curso e foi embora para o Rio de Janeiro. Osnar começou a morar com um namorado. Perpétua foi morar em uma república e eu com outros amigos. E foi isso. Até hoje não questiono muito sobre o que houve realmente ali. Mas pelo menos é uma boa história. Guga, Caio, Rafael e possíveis convidados. Olha aí. Mil beijos e bons sonhos. Nessas duas histórias eu imaginei ou o Zé Ramalho. Sim. Ou o Scatman John. Sabe a pior parte dessa história? Que infelizmente ela não tratou. Ela podia ter colocado aquela cerejinha no bolo falando. E entre um slide e outro, uma das obras que este cara fez era aquela coruja. Aí pá, caralho, meu Deus! É mesmo, ela não explicou a coruja, né? Não, ela enfiou a coruja na bunda. Talvez só. A coruja fosse... O Caio tá muito agressivo, cara. Eu tô muito desgraçado, cara. Já é mais de meia-noite. Andrei, você lê a próxima pra gente? Então, vou ler a próxima história. E ela tem o nome de O Despertar da Besta. Não, lê direito. Lê direito essa porra. Olá, Guga, Rafael, Caio e possíveis convidados. Tudo bem? Essa é uma história que aconteceu comigo e com minha namorada envolvendo o famoso Música do Metrô. E foi narrada por ela no texto a seguir. Pode usar os nomes fictícios. Ok. Vamos colocar o nome do casal de Sandy e Júnior. Tá, mas vai ser Sandy e Júnior tudo junto? É um nome só? É complicado, né? Eu acho que a gente podia colocar Sandy Júnior e Sandy. Então, assim, o nome do cara é Sandy Júnior e o nome da menina é Sandy. Pode ser? Que feio. Boa sorte, Andrei. É, tá bom, ok. Vai lá. Vamos lá. Eu estava sentada na mesa da cozinha conversando com Sandy Júnior. Já era tarde, passava das 22 horas. Por conta disso, tanto a luz da cozinha quanto a sala estavam acesas e meus pais já dormiam no quarto deles. Até o momento, estava tudo aparentemente normal para uma quinta-feira. Claro, tirando aquela sensação estranha de agonia que me acometia. Do lugar que eu ocupava, dava para ver o corredor que liga a sala de estar da minha casa aos quartos. A conversa com Sandy Júnior... parênteses, ou boa magia, fluía muito bem. É como ele se apresenta, né? Sandy Júnior, o boy magia. É, eu acho que sendo ele Sandy Júnior, ele não é o boy magia. Ele é o Dig Joy, Boboy Magia. O Rafael ouviu muita música do Sandy Júnior na vida, cara. É muito triste. Ele conhece toda a discografia. É muito feliz, cara. É, não, é muito feliz, tem razão. Sim. E o boy magia, o Sandy Júnior, sempre alegre, fazia piadas. Só que, de repente, eu percebi que havia uma presença parada

Ai, ai. Seria bem legal chamar a galera do podcast Mundo Freak Confidencial para esses assuntos sobrenaturais e até sobre OVNIs e aliens. Que pena que eles não estão aqui. Esses otários aí nunca vão aparecer no GugaCast. Chupa Mundo Freak Confidencial. A gente podia chamar o Mundo Freak Cover. Olha aí, ó. Ou o Padre Marcelo. Porra, cara, eu animo, hein? Padre Marcelo, vou mandar um e-mail pra assessoria dele, vamos ver se ele aceita. Mundo Freak Cover, meu, é que nem quando contrata aqueles personagens que você não pode pagar. Patati patatá. Né? Você não pode pagar os Top of Mind. E aí, meu, vamos ver a segunda opção aqui. Ah, chama o Mundo Freak Cover, né? Cara, tá se o cara não pode pagar a gente, sério, desiste de qualquer coisa que você tá tentando na vida, cara. Então, faz um plano de negócio, não sei, cara. Tem o Andrei lá, né? Não, aí contrata o Sandrei. Sandrei! Caralho. Aí contrata a Zira, né? E aí todo o restante do episódio. Eu vou ler a próxima pro Caio poder ler a última, que é a mais assustadora, segundo o Rafael. Que bom, que bom. A próxima história se chama Demônios e Maravilhas. Olá, Guga, Rafa, Caio e convidados. Olá, convidados. Olá. Olá. Meu nome é Marcela, tenho 23 anos e sou formada em jornalismo. Escuto podcast há algum tempo e pretendo entrar pra bolha até o fim do ano, hein? Quero ver. Ansiosa pelo conteúdo extra. Mas vamos para a história. Meu relato está ligado a uma lenda urbana muito conhecida na internet. Os quadros de crianças chorando. Rapaz... Eu não lembro dessa lenda. Vocês não sabem? Cara, não, Caio, não pelo não, amor não, de Deus. Não. Coloca no Google não. Criança chorando quadro. Colocando agora, peraí. Nossa, queria dar um pro Caio. Eu adoro as lendas desses quadros. Quadro gente. De criança chorando. Eu tô comprando aqui e mandando por causa do Caio. Tô saindo do escritório. Parte 1. Contexto histórico. A série conhecida como Os Quadros das Crianças Chorando é composta por 27 obras, teoricamente, pintadas pelo artista italiano Bruno Amadio, também conhecido como Giovanni Bragolin. Cara, um nome completamente diferente. Datadas entre as décadas de 1970 e 1980, as obras retratam crianças super tristes, sempre em uma atmosfera obscura e claustrofóbica. Que gostoso. É, eu vi aqui as imagens e... É, bem isso aí mesmo. Uma hora mais pra dormir hoje. Em 1985... O The Sun noticiou um incêndio em uma casa. Rafael, o que mais aconteceu em 1985? Em 1985, foi lançada a obra Aqui Há Fantasmas, em Betamax. É mesmo? Em Betamax? Sim. Você ainda tem o seu aparelho de Betamax? Não, não tenho mais. O Rafael, pra quem não sabe, ele é o cara que compra Betamax. Rapaz... Parabéns. Obrigado. Em 1985, o The Sun noticiou um incêndio em uma casa, em uma cidade ao norte da Inglaterra, e um detalhe chamou a atenção. No incidente, apenas um objeto saiu ileso das chamas, uma pintura de uma criança chorando. Bom, a notícia deixou todo mundo meio bolado. Nos meses seguintes, o tabloide começou a receber dezenas, ela colocou várias vezes, dezenas, de relatos envolvendo os quadros das crianças. Eu achei que pra aumentar dezenas, você tinha que colocar zeros, e não S, mas tudo bem. Essa foi uma piada de professor de matemática, parabéns. Obrigado. Para deixar tudo mais bizarro, um bombeiro local confirmou uma série de outros incêndios no quais apenas as crianças encapetadas haviam sobrevivido. Puta merda. A gente precisa comprar um quadro desse pro Caio. O clima ficou tão pesado que o jornal organizou uma fogueira gigante para queimar os quadros e livrar seus pobres compradores da maldição. Cara, que genial, cara. No Brasil, as obras chegaram por volta de 1980, mas a lenda urbana só tomou forma nos anos 90. Por aqui, ela dizia que as obras nasceram depois que Bruno, frustrado com sua falta de fama e reconhecimento, fez um pacto com o diabo. Um tempo depois, quando as obras já estavam nas paredes de gente do mundo todo, aparentemente o pintor se arrependeu do que havia feito. Foi então que ele procurou a imprensa para pedir que todos os que tivessem seus quadros em casa os queimassem. A justificativa é que as obras só trariam desgraça para casa e família. Cara, que história horrível, cara. Como é que eu nunca tinha ouvido falar nisso? Que bom que você queria comprar um quadro desse pra mim, tá? Não, mas é só uma cópia, é um quadro cover. Aí tudo bem. É, exato. Aí vai vir só um pouquinho de desgraça, não vai vir a desgraça toda. É, vai vir um demônio cover, né, cara? Vai vir o Scatman cover. ao invés de ser um demônio, demônio que chifra de verdade e tal, não, ele vem lá com uma roupa vermelha, toda folgada. Folgada. Vem um bum de fora, né, cara? O tridente inflável, né? Exato. Bum de fora. Bum de fora. Parte 2. Um menino engolido pelo peixe gigante. É, deu uma curva aqui, né? Acontece que, no comecinho dos anos 2000, meus bisavós ainda mantinham o quadro do menino que chora penduradinho, bem choroso, na sala de TV na casa deles. É claro que eles tinham feito isso. Claro. Que inclusive combinava com papel de parede, que era uma paisagem bucólica. Isso, e um quadro de palhaço. Vale contextualizar que a casa era, na verdade, uma chácara localizada em Penedo, no Rio de Janeiro. Estradinhas de terra, sem iluminação pública e matão para todos os lados. Ilele. Eu, na época com uns 9 ou 10 anos de idade, sempre evitei olhar por muito tempo para a criança. Principalmente porque, segundo a minha mãe, e agora a internet que me confirmou, se você virasse a cabeça para a direita, dava para ver o menino sendo engolido por um peixe gigante. Cara... Ah, mano... Não, eu vou corrigir o nobre ouvinte que mandou esse e-mail, mas não é que ele não tá sendo engolido por um peixe gigante, mas dá pra ver claramente uma mão enforcando ele nas formas do tecido. De nada, Caio. Cara, deixa... Eu, sabe, eu odeio todos vocês, cara, assim, sério. Essa da mão é a justificativa mais famosa e todo mundo que olha pro quadro vê isso, Caio. Se você vê, você vai ver essa cena da mão, mano. Sabe quando eu vou ver esse quadro? Nunca! Nunca! Nunca! Tá em todos os quadros ou é um quadro específico? Os 27 quadros, eles têm alguma coisa muito bizarra. Tem uma menina que tem um braço, que ela tá com um braço assim no peito, e pelo ângulo que tá o braço, meio que não dá pra ver o cotovelo dela. Então, o ângulo, ele tá tão esquisito que parece como se fosse uma outra pessoa com a mão em cima do peito da garota. Eu tô vendo aqui, certamente outra pessoa. E eu vi a da mão enforcando o menino também. É, cada quadro tem uma situação diferente, uma história diferente. Então, o easter egg da história vai mudar de quadro pra quadro. Ok. Cara, o cara é genial, hein, o pintor que fez isso. Um dia, durante um almoço de domingo, o papo surgiu na mesa e minha mãe, que sempre gostou de histórias de terror e bizarrices em geral, contou a história do início desse e-mail, enfatizando, claro, a parte da maldição e o fato de que ele não poderia ser destruído nem pelas chamas mais ardentes. Parte 3. Será? Num primeiro momento, ninguém deu muita bola, mas meu padrinho não tinha deixado a história passar batido e já havia planejado uma estratégia para destruir o quadro. Nossa, eu adoro o padrinho dela, cara. Ele não pensou duas vezes. Vamos dar um nome pro padrinho dela? Vamos chamar de Papa Justify? Pode ser, só vai. Só a favor. Okay. Ok. Mas meu padrinho, Papa Justify, não tinha deixado a história passar batido e já havia planejado uma estratégia para destruir o quadro. É, o Papa Justify é realmente bom de estratégia. É. Ele não pensou duas vezes antes de pegar uma garrafa de álcool, tirar o quadro da parede e destacar da moldura. O plano era levar a obra amaldiçoada para um riozinho que passava do outro lado da rua da chácara e tocar fogo. Eu o vi ensopar o quadro de álcool e riscar o fósforo. De longe, a gente ouvia os estalinhos do fogo da pintura e bem baixinho se ouvia assim: I was Catman, baby. Parecia que a lenda era a lenda mesmo, afinal. Mas depois de uns 5 minutos, meu padrinho sai do mato pálido, tenso. Caio, agora que você diz, ah não. Não, eu tô esperando. Calma, pálido, tenso, por quê? Com o quadro intacto nas mãos. Nem fudendo. Nem fudendo nessa porra. Nem fudendo. Nem fudendo. Todo mundo se olhou, deu uma risadinha sem graça e ficou aquele climão. Não satisfeito, ele tentou queimar o quadro novamente, mas sem sucesso. Visivelmente incomodado, ele decidiu quebrar a obra ao meio, usando os pés, e abandoná-la no mato. Não, cara! Porra, abandonar no mato. Ficou decidido que ela não voltaria pra casa de jeito nenhum. Naquela noite, depois que a notícia se espalhou entre os familiares, o clima pesou, mas todo mundo tentava disfarçar. Enquanto eu, em minha imaginação de criança, temia que quando eu passasse pela sala, o quadro estivesse na parede novamente, me esperando e dizendo... Beijos chorosos e amaldiçoados. Meu Deus, cara, que história horrorosa. Parabéns, Rafael. Parabéns pela seleção de histórias. É, cara, chegou daí pra pior. É absurdo, tanto assim, de todos os programas que a gente já fez no GugaCast, esse foi o que eu deixei mais histórias boas de fora. Porque assim, tinha muita, muita história boa. A gente tem que gravar um novo quando for, sei lá, a gente tem que inventar um novo dia pra história de terror, além do Halloween. O Natal. Eu vou ficar magicamente doente nesse dia.